Ele é o nosso Deus, o Deus tremendo. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte. Guardar.